enxergam além do universo em que você está. Dogmas que espalham medo entre os inocentes. A gente aprende desde cedo a temer a liberdade. Mas você pode enfrentar o medo e se livrar da solidão. Enquanto o mundo dá voltas, a gente faz tremer o chão. Enquanto o mundo dá volta, a gente espanta a solidão. Enquanto o mundo dá voltas, a gente faz tremer o chão. Enquanto o mundo dá volta, a gente espanta a solidão. Queira o maçarico, eu vou deixar a chapa quente. Eu tenho fé em Deus e o poder da minha mente. Há mil e mil anos tamo aí virando a mesa. Cata na manga pelo elemento surpresa. Se disserem pra você que você não vai conseguir, deixa falar, deixa sorrir. Já disseram isso pra mim, olha aqui meu microfone. A vida dá o caminho pro sujeito homem. Então reciclem suas ideias e queiram prosperar. Preserve a natureza pro seu filho aproveitar. Então erga a mão pro alto, faça a diferença. Esteja sempre em paz com a sua consciência. Coisas que fogem ao controle do universo em que você está. Guerras e chagas matando gente inocente. Nós aprendemos desde cedo a lidar com as diferenças. Mas nosso voo é bem mais alto que o seu preconceito. Enquanto o mundo dá voltas, a gente faz tremer o chão. Enquanto o mundo dá volta, a gente espanta a solidão. Enquanto o mundo dá voltas, a gente faz tremer o chão. Enquanto o mundo dá volta, a gente espanta a solidão. Não liga pro meu samba não, meu samba é meio triste. Não liga pro meu samba não, meu samba é meio triste. Na vida tudo é possível, a mente atrai o que você pensa. O universo é um campo e a vida é saber jogar. Nós aprendemos desde cedo que eles podem até nos julgar. Mas nosso voo é bem mais alto que o seu preconceito. Enquanto o mundo dá voltas, a gente faz tremer o chão. Enquanto o mundo dá volta, a gente espanta a solidão. Enquanto o mundo dá voltas, a gente faz tremer o chão. Enquanto o mundo dá volta, a gente espanta a solidão.